Desculpa, Jorge, eu vou pagar, mas só depois que a gente terminar esse almoço aqui, beleza? Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre o La Siesta, né? La Siesta. Vamos conversar um pouquinho sobre esse podcast, que é aquela conversa de cozinha depois do almoço, quando bate aquela preguiça, mas a fome de falar de comida continua, comandado por um casal que leva comida boa a sério demais e muito mais a sério do que a vida amorosa. Eles misturam gastronomia, cultura regional e casos familiares. E uns surtos etílicos aqui e ali, né? Tem episódios sobre barreado, com política, tem molho de tomate com teoria da conspiração e suco de laranja que vira filosofia de bar. Tudo isso com sotaque, sinceridade e zero paciência para gourmetização forçada. É basicamente um rango auditivo com gosto de casa de voinha. E claro, com um leve toque de cachaça, valeu? Então tá comigo aqui, Tainé Souza e Matheus Mantuan. E aí, fala isso a vocês, abençoados. Nossa, eu acho que eu não quero nem falar mais nada depois desse... Nossa. Já tá muito bem falado, né? Tá falado e apresentado. Impressionada. Começa você, vai. Então a gente realmente gosta muito de comida e muito de comer. E falar sobre comida é um convite que a gente aceita muito feliz. Só menos feliz do que o convite de comer, talvez. É justo. Às vezes falar sobre comida só deixa você com mais fome, né? Isso acontece, de fato. Continuamente, exato. Já que vocês, né, pelo La Siesta, claro, a vida de vocês não se resume apenas a isso, né? Vocês têm uma vida social, né? Quem é o Matheus Mantuan no dia a dia? Tá perguntando pra mim ou pra Thay? Isso é um ponto Nossa. Importante, né, Di? Vocês são um casal. Eu tô pouco me ligando quem é que vai responder. Você consegue responder essa pergunta? Na verdade, eu gostaria que a Thay respondesse quem é o Matheus. Nossa, eu acho que é interessante. Eu nunca tive que responder essa pergunta. É só pra polícia. Nossa senhora! Bom, quem é o Matheus, então? O Matheus é um cara do TI, é entusiasta de open source. Falei certo? É, tá certo. Que gosta muito de cerveja e cachaça, e se eu falar a lista inteira de álcoois que ele gosta, a gente vai ficar aqui por 3 horas. E que gosta de cozinhar, gosta de experimentos na cozinha e se diverte. Além de cozinhar, ele também gosta de comer e de pedalar e... Enfim, viajar também pra conhecer outras comidas. Eu acho que basicamente é isso. Sei. Ah, não, tem uma parte importante também. Muito cinéfilo, gosto de filmes e às vezes chega a ser um pouco tênis verde, mas tá tudo bem. Um pouco você tá sendo gentil, né? Complicado isso aí. Tu não quer dormir no sofá hoje dizendo que ele é só um pouco tênis verde, né? Beleza. E tu, Matheus, me fala aí quem é a Tainê, cara. É, Tainê é uma menina que nasceu em Minas, mas é quase São Paulo lá, na verdade, né? Da região dela. Ai, sempre começou. Falo pra irritar. Uma química, mestra, com várias especialidades ali na sua área. Gosta bastante também de cozinhar e comer, conforme podemos falar nos dois pontos aqui, né? Até daí que nasceu o nosso podcast, que tem hiperfocos variados também já no tema do programa. Uhum. Tá aí uma pessoa que pontualmente fica muito vidrada em várias coisas, tanto que às vezes paralelas demais elas não conseguem terminar. Acontece pontualmente e principalmente está pronta para qualquer convite. Tipo, vamos fazer. Tipo, se falar vamos. É o lema daqui, praticamente. Bug equilibra um pouco. Eu sou casado, claro. Casei depois, próximo aos 40 anos, então. Sabe, eu aprontei um pouco bastante antes disso. Mas eu encontrei uma pessoa que, quando eu falava, se prepara que a gente vai sair pra beber, a pessoa estava pronta pra beber. Então, assim, é essa mesmo que eu vou ficar. Companheira. Hoje praticamente não bebo, eu degusto, né? Mas se tiver um copo livre, minha mulher tá pronta pra ir lá, não importa o que seja. Assim, é líquido, embebedo, eu tô junto. Então eu só vejo... Excelente. É a melhor maneira de escolher uma companhia, né? Uma pessoa que beba contigo, acabou-se. Que beba contigo pra comemorar ou pra lamentar. Eu acho que é isso que resume, né? Então, e sabe, aquelas conversas chatas de bêbado não existe se os dois estão bêbados. De fato. Entendeu? Porque a conversa fica as melhores conversas do mundo, entendeu? Cada um falando uma coisa diferente e os dois se entendem. Sim. Acontece. Bom, já que a gente começou falando sobre... né, todos nós somos aqui aficionados de comida, né? Fala sobre algum prato que vocês já tentaram fazer e não deu certo, né? Aquele, sabe aqueles pratos que você fala assim, na tua cabeça tá perfeito, mas na hora de colocar em prática, né, é um chabu mesmo, de verdade. Nossa, tem uma lista grande aí. Fala um que vem logo à mente, assim, uma coisa que... Nhoque. Ai, nhoque. Cacete. Nhoque é foda. É. Nhoque é complicado. Não que não comemos, mas, tipo... Ficou longe de um bom nhoque, colocar dessa maneira. E o trabalho que deu, depois pesquisando vídeos das pessoas fazendo numa facilidade, nossa, tinha farinha de trigo até no meu cu. Sério, foi horrível, foi traumatizante. E quando dá muito trabalho e fica muito bom, você fala, beleza, valeu, mas não, deu muito trabalho e ainda ficou pesado. Tipo, não sei, ficou longe assim realmente da expectativa esse. Fracassamos no nhoque. O meu primeiro nhoque, eu fiz como manda o figurino, talvez não como manda o figurino, porque não ficou igual. E depois de pronto, uma coisa que era do tamanho da cabeça do meu dedo, ficou com mais ou menos uns 5 centímetros de diâmetro. Eu falei, como isso aconteceu? Meu Deus! Deve ter fermentado, né? Ficou ereto. Sabe o que aconteceu ali, pois. Mano? Porque aquelas bolinhas miudinhas, cortadinhas na perfeição, quando foi pra água, digevoluíram, se tornaram bolachões, algumas coisas. Claro, né? Como você disse, né? Quer dizer que eu não comi, né? Mas sim. Na força do ódio, mastigando, cada mastigada era um xingamento, mano. É, exato. Agora sim, o nhoque eu gostei muito de fazer foi o nhoque de batata doce, né? Porque mesmo errando da primeira vez, ficou muito gostoso e não ficou pesado. Uhum. E da segunda vez eu consegui fazer eles num padrão mais ou menos aceitável e aí foi uma maravilha. Por enquanto, batata doce e abóbora. O de batata doce e de abóbora eu fiz muito bem. É, eu acho que o de batata inglesa, ou a batata mais padrão, que é o mais comum, né? Acho que é o mais... deve ser o mais difícil, realmente. É, ele tem... pelo que eu li, né? Eu não testei, não fui a fundo nesse assunto. Mas parece que quanto... o que faz sentido, quanto mais amido, mais firme ele vai ficar sozinho e menos farinha a gente vai precisar. E aí isso ajuda a batata doce, mandioca também, que pode facilitar. A gente tentou fazer de mandioca também, e é o que ficou mais pesado de todos. É o que virou uma... A gente fez de mandioca. A gente tentou mais de uma vez. Mas tentamos, né? Fazer o quê? Mas o de mandioca é aquele que, quando chegava no estômago, tipo, parecia que você aumentava 5 quilos. E um negócio chegava no estômago. Nem pedra, não lembro. É absurdo. A mandioca, ela vira uma cola absurda. Você tem que fazer ela amassadinha, não pode fazer, não pode passar no mixer, porque senão vira uma cola absurda antes de começar a misturar. Ah, que ódio. Sim, teve. Algum desastre na cozinha, alguma coisa que deixou vocês marcados por muito tempo? Desastre, acidente, história engraçada, coisa desse tipo. Ah, uma vez eu, fazendo cerveja, eu vacilei. Vamos colocar assim. Bom, primeiro, fazer cerveja também é cozinhar, tá? Vamos só acertar isso aqui. Mas o ponto ali é o seguinte: pra facilitar na fervura, eu uso uma resistência que eu não sei onde é na região de você, mas aqui o pessoal chama de rabo de gato ou de rabo quente. Não sei se conhece. Ah, sim. Ou ebulidor, que eu acho que é o nome mais comum. O armengo, panela de pressão. Aquela serpentina e o... Não. O decantador. Não, aí é destilação, é outra coisa. Então, pra destilar muito. Mesmo, é outro ponto. Mas pra explicar, então... É só uma peça. É uma peça que esquenta. É uma resistência. Que ferve a água. Que ferve a água, isso aí é exato. É coisa de rico. Aí eu uso ela pra economizar gás. É coisa de rico. Você economiza gás, mas você gasta energia que só a porra. Sim, mas é uma peça que custa 40 conto, sabe? Baratinho, é tranquilo. É bem de boa. O grande ponto é, eu fui fazer uma movimentação de tirar da panela pra colocar em outro lugar, mexer alguma coisa, e eu esqueci da única coisa que vem escrito quando você compra essa parada, que vem escrito piscando com lantejoula, que é não ligar fora da água. Aí eu tirei da panela e começou, tá, pum! E aquele negócio explodiu na minha cara. Um bagulho de 2.000 watts. Nossa senhora, velho. Era muito grande e muito forte. Foi o que ela disse. vi essa chegando, cara. De cabeça, acho que... De cabeça, acho que é o que pegou. Acho que, tipo, panela explodindo nunca aconteceu. Ai, não. Me veio na cabeça uma coisa agora. No início das minhas aventuras culinárias e etílicas e juntas, né? Todo sábado era noite de tomar cachaça, né? Então eu ia trabalhar até o meio-dia e à tarde era encher o rabo de vodka. Na época eu tava nessa de vodka. Você sabe, rola um tiragostinho aqui, às vezes vinha uma visita, uma coisa e outra. Beleza, normal, tranquilo. Teve uma tarde que eu tava já no, acho que tava no meio da primeira garrafa, ouvindo meu rock and roll em casa e tal. E eu falei assim, olha, eu vou fazer um doce de leite. Aí peguei aquela latinha de leite condensado. Ah, na panela de pressão, isso, né? Isso, só que eu fui fazer e eu lembrei que eu não tenho panela de pressão. Já avisei que vai dar merda isso. Aí eu peguei uma daquelas vasilhas de fazer chá, de aquelas leiteirazinhas, que é aquela panela mais altinha que você ferve água. Esqueci o nome dela. Que ela é sim. Leiteira. E é bem altinha. Enchi de água e peguei uma tampa de vidro que encaixava direitinho nela e coloquei em cima. E aí comecei a cozinhar. Só que assim, a cada 10 minutos eu tinha que ir lá e repor a água, porque evaporava com muita rapidez, né? Sim. Uhum. Beleza, tudo bem. E eu fui fazendo esse processo aí. Eu só sei que eu fiz isso duas vezes. Já tô vendo onde vai chegar. Eu fiz isso duas... Eu lembro de ter feito isso duas vezes. Acordei no meu quarto com um cheiro absurdo de fumaça. A casa tava tomada de fumaça. O que que eu fiz? Eu me levantei e falei assim, eita porra, bêbado, né? Fui lá, desliguei o fogo e dei as costas e voltei pro quarto. Três passos depois entrei no quarto, porque era um apartamento de solteiro, né? Três passos e eu saí da cozinha, né? Quando desses três passos, que saí da cozinha, que entrei no quarto, aí eu vi a explosão. A lata explodiu. O fundo da panelinha lá, da vasilhinha, tava vermelho, incandescente. Meu Deus. Eu desliguei o fogo, saí de perto, entrei no quarto, a porra explodiu. Quando eu bêbado, eu lembro que nem hoje, que eu olho de volta pra cozinha assim, o chão tá um mar de vidro. Eu falo assim, de onde surgiu tanto vidro, que susto, cara? Que aquela tampa pequenininha, mas assim, não era possível, cara. Não fazia. Se eu juntasse aquele vidro todo e tentasse reconstruir a tampa, eu ia conseguir 15 tampas, no mínimo. Sim, entendo. Cacete. É, cara, eu vou te dizer uma coisa, Jota. Pelo incrível que pareça, no momento que você acordou com o cheiro, você foi extremamente prudente. Porque se você desligasse e tentasse tirar de lá, ia explodir na sua mão. Então desligar isso aí de perto foi uma ótima ideia. É verdade. Eu faria isso, eu teria tirado, mas eu tava muito bêbado pra isso. Só queria voltar pra cama. Perfeito. Nossa. A bebida te salvou. O pior não é isso, né? Acordei de manhã, no domingo, com a cabeça maior do que tudo no mundo, né? Dei umas duas cabeçadas na parede, só que pra chegar no banheiro eu tinha que passar pela área da cozinha e tava cheio de vidro, então o que é que eu fiz? Fui limpar, né? E eu tô limpando, e eu falo assim, caramba, mas tá faltando alguma coisa aqui, né? Tem muito vidro, tem muita sujeira, mas cadê o doce? Mano, assim, eu não encontrei o doce. Na segunda-feira, saindo pra trabalhar, que aí eu fui fechar a porta, e aí quando eu olhei de volta na casa, eu vi que o teto tava pintado de marrom escuro. É, tu fez um foguete, basicamente, né? Que ele fez a propulsão pra cima pelo fumado leiteiro. Mas se tava marrom escuro, então deu certo. Deu certo. Olha aí, parabéns. Foi excelente, porque eu ainda consegui, sabe, aquelas partes grandes, eu ainda consegui tirar. Mas eu lhe garanto que até um ano depois que eu saí do apartamento, ainda tinha doce no teto. Eu... É aquela que eu me trocou o fogo, né? Não, era teto, era de alvenaria, né? Então, assim, eu entreguei pra Deus, né? Falei assim, cara, não vou subir aí, não vou tirar nem a capal dessa porra, a casa não é minha. Vamos embora. Que nojo. E pronto, mano. Caramba, velho. Vê essa lembrança tudo agora. Não, é horrível. Muito e, bom. E assim, eu não tinha visto por esse lado, né? Que o pessoal fala muito de cachaça, que a cachaça vai matar um. A cachaça me salvou, mano. Te salvou, exato. Tá que ela também te fez esquecer ela lá, né? O doce lá, mas e depois ter a grande ideia também de fazer Pois é. A leiteira. Mas ela te salvou. Ela te salvou no fim das contas, né? Ela tira, mas ela dá depois. Por falar em problemas cachaçais, já tiveram algum? Cachaçal. Nesse nível, duvido muito, mas... Não, desse nível não, cara, não. É difícil a gente ficar bêbado. É assim, pra mim... Claro, né? Vocês são uns enxugadores da porra, né? Pior que pra mim tem um ponto que acontece sério, que assim, eu já bebi a ponto de passar mal algumas vezes, mas eu aguento beber bem e eu não costumo passar pela fase de ficar bêbado. Eu fico de vez em quando, tipo vinho às vezes é um pouco mais assim, ok? Agora tipo, quando eu bebo muito, eu meio que passo mal e não. E aquela fase de você ficar bêbado e fazer merda, eu meio que pulo ela, na maioria das vezes. Então não tem muita oportunidade, assim, desse tipo de coisa. Eu cheguei a ficar bem mal nos ouvindo capivaras. Ah, no primeiro. Sim, no primeiro foi foda. Mas também você vomitou, né? Então, eu vomitei. É. Mas eu acho que foi Matheus, foi Pensador Louco, foi Yuri, todo mundo lá no banheiro me procurar. Foi bem louco esse dia. Mas é muito raro, assim, a gente, ainda mais depois de 2020, a gente bebe muito mais em casa. É verdade. Então é muito mais comum eu ficar, eu passei um pouquinho do ponto, tô meio tonta, vou dormir. Daí eu vou pro meu quarto e durmo. Então tem essa vantagem aí. Sim. E antes da 2020, que a gente saía muito, né, mais do que hoje... Ah, tá, e tem o incrível, e eu acho invejável o costume, de beber demais, vou tirar um cochilo. Ah, é? Ela abaixa a cabeça na mesa e dorme. Onde que a gente compra esse software pra usar? Eu não consigo assimilar isso. Eu queria muito. E, falar em cachaça, e vocês estão em que fase agora na bebedeira? O que vocês estão bebendo muito? Quer dizer, o que vocês estão bebendo sempre, né? Bebendo muito é difícil. Depende da época, eu agora, acho. Agora no inverno a gente tá voltando pro vinho, né? Voltando, a gente tinha parado um pouco com o vinho por causa do calor, enfim. Sim. Vinho e sol não combina. Não. Então agora a gente tá voltando e cada vez que a gente vai no mercado compra uma garrafinha pra poder manter aqui o estoquezinho. Estoque, A gente tem bebido bastante vinho. E a cerveja, né? E o chope que a gente faz. Ah, sim. Desde que a gente começou a fazer em casa, né? Montou a chopeira aqui, meio que chope é sempre. Vai variando mais de estilo. Pra ser mais específico, a gente começou recentemente a fazer fermentação ácida, fermentação lática em casa. Uhum. Então, o pessoal chama de sour, né? Que são alguns tipos de cerveja que são azedos, não porque estragou, porque você forçou uma fermentação ácida além de fermentação alcoólica. A gente meio que tava namorando um tempo de dominar esse processo. Uhum. E deu certo. A gente fez umas 4 até agora, vamos fazer mais uma em breve. Cervejas ácidas, e aí tem variações com fruta, com sal, enfim. Coisas bem, bem interessantes, sim. Então... Atualmente, cerveja ácida é uma coisa que a gente tá tomando bastante, porque tá tendo, né? A gente divertido. Tá fazendo. E o vinho, principalmente. E o vinho, a gente tá no... Já fizeram cavaz aí? Ainda não, não, fizeram não. É cavaz. Seria que vaso, não sei mesmo em alemão. É de açúcar, né? Ela é feita de pão e grãos, né? Pão Isso. torrado, pão de grãos, né? Cerveja de pão que eles chamam, Isso. né? É, exato. Ué, mas cerveja de pão a gente já fez. A gente já fez cerveja com pão. Ela é tipo assim, é pão integral de grãos torrado e você utiliza ele como base pra dar sabor, pra dar um amargor também. Isso. Eu fiz assim, porque o processo de fazer é muito, muito perto do processo do hidromel. Então, como eu já tava na vibe, acabei fazendo isso aí. Mas não tenho coragem de entrar na cerveja não, porque é muita sujeira, velho. Vai pra lá. E aqui a casa é pequena, não tenho condições, já baixa meus hidromelos. O Matheus tem uma grande capacidade de consertar todas as coisas. Eu não tô nem aí. E aí o processo de cerveja, que começou complexo, começou com a gente tomando banho de malte, o chão da cozinha ficar grudento e caramelizado. Nossa! Hoje o Matheus faz a cerveja em menos de 2 horas e já tá tudo limpo. Mas é realmente muita questão de processo. Você é monogâmico? Você quer mais uma pessoa nesse relacionamento aí? Porque... Por favor, cara. Mas o cara tem uma voz bonita, é tênis verde e ainda é organizado, sai dessa. Não, mas ser organizado é basicamente, tipo, se até quisesse resumir quando falasse de mim, eu podia falar metódico, tipo, realmente esse sou eu, assim, não tem dúvida disso. Mas é muito uma questão de processo mesmo, assim, porque praticamente tudo é feito para dar errado. Mas se você organizar os pontos, você consegue meio que fazer um passo a passo. Por exemplo, o que mais suja a cerveja são as trasfegas, né? Que é você passar, sim, tipo, tirar o malte, e aí você tem que separar da água e aí nisso as coisas caem. Por exemplo, em geral, quem faz cerveja em casa usa o brew in a bag, que é você fazer cerveja dentro de um saco. Você coloca os grãos num saco de voal, sim, e aí você cozinha nele e você separa depois. Mas o saco de voal, ele é um pano. Então é muito fácil você mexer nele e espirrar. Ele é tipo um mosquiteirozinho, mas... né? Aquele, é, sim, aquele tecido de mosquiteiro, só que é bem fininho, eu sei. Eu já usei isso aqui, mas... é... eu tentei utilizar pra fazer os meus melomés, cara, mas não deu certo, não. Aham. Uhum. É, normal. Só que aí o ponto é que, por exemplo, lá no começo, a gente usava ele. Aí o que eu fiz? Eu coloquei o saco de voal dentro de um balde de PP. Que aí ele meio que segurava a parte de fora do saco de voal, não deixando espirrar pra fora. Hoje trocou e agora é um de inox, né? Acabei comprando um balde de inox e é um pouco mais fácil, né? Aí o sem o voal. Aí sem o voal, exato. Não precisa nem do balde mais. Um inox, tipo uma peneirinha de inox. É, uma rede de inox, por assim dizer. E, bom, então assim, sempre dá pra adaptar as coisas pra não sujar, pra não estragar e, acima de tudo, pra você manter o processo. Porque fala que não suja, mas não suja a consequência. O principal ponto é que o processo é tão correto que raramente dá errado, uhum, ou dá diferente, assim. O processo é sempre o mesmo, batidinho, enfim. Então, para essa questão da transfega, aqui quando é coisa pouca, até 50 litros, né? Porque eu faço para vender minhas coisas, né? Uhum. Sim. Pronto, para fazer um hidromel aqui, um melomel de acerola, né? Que eu vendo bastante. É, eu utilizo um balde que eu mandei fazer, que é um cilindro de inox e o fundo dele ele é cônico. Uhum. E, tem uma válvula no fundo com um cano mais grosso, assim, de acho que são 4 polegadas, com uma válvulazinha embaixo. É, não dá pra colocar nada que pegue pressão ali, porque a válvula não suporta, além do peso do líquido que tá em cima. Uhum. Mas na hora de tirar a parte do fermento que aumenta embaixo ali, para separar do líquido que é bom, eu só preciso abrir embaixo e deixar escorrer até começar a sair o líquido transparente, que aí metade do processo ali já sai. Chama purga. Essa é a purga do fermento. Aí eu deixo sair o fermento, aí pego uma outra vasilha, aí eu deixo sair todo o melomel. E aí o que sobrar dentro vai ser sólidos. Aí esse sólido eu pego, viro, jogo fora e ponho de volta ali o líquido bom, né? Que diz assim. Então, assim, sim, facilitou muito o meu trabalho quando é assim, pouca coisa assim pra venda. Mas nas experiências do dia a dia, ainda continuo com a mesma porcaria aqui. De balde, outro balde, um dentro do outro, e vamos lá e vamos embora. Por falar nisso, vocês falaram em vinho, você sabe que eu tô na fase do uísque, né? Então eu sofri um atentado na minha mudança que me levaram grande parte da minha década. Nossa! Vacilo. Então. Como assim? Só da mudança? Sim. Meu Deus. Então, assim, algumas caixas da minha mudança foi embora. E entre elas, umas duas caixas com as minhas garrafas de uísque, que tava tudo enroladinha, acondicionada pra não bater, pra não quebrar. E assim, Deus, que ódio. Alguns single malts que eu tinha lá, que eu não tinha aberto por ano, né, tava lá, então tô construindo de novo a minha adega. E aí eu já tenho tem quase um ano que eu tô querendo fazer uma adega de vinhos aqui, mas não comprei vinho ainda porque eu não fiz a adega. Uhum. É pra comprar, é pra fazer, eu tô doido pra começar essa brincadeira, só que não comprei ainda porque eu tô protelando a construção do local de colocar isso aí. Vocês já tiveram algum problema desse tipo, assim, de protelar a compra ou aquisição de uma coisa só porque ainda não fez onde guardar, ou pra vocês não tem esse problema? Deixa eu pensar. Tem um caso semelhante. É? Não é exatamente guardar, tá? Mas, assim, a gente tem uma vontade grande aqui, a Thay principalmente, eu acho que eu tô embarcando, de fazer pão. Ah, é. Né? E aí, qual que é o ponto? eu não quero começar a fazer pão enquanto não tiver uma bancada pra poder trabalhar direito. Nox. Porque a área que a gente tem, tipo, pra nossa bancada, ela serve, mas ela é pequena pra abrir uma massa grande, sabe? Ao mesmo tempo, eu não quero fazer ela fora, no ar, no vento, porque é, mexer com fermentação é um negócio mais complexo, cerveja tá aí pra isso. Então, a gente não começou a fazer pão de verdade em casa porque eu quero conseguir uma bancada de inox de preferência para poder trabalhar, e não tem exatamente espaço para isso agora. Então é um ponto assim semelhante. E pão é uma coisa, é uma solicitação da minha parte, porque na cozinha eu sou a caótica e o Matheus é o metódico. Eu sou a que nunca, absolutamente nunca segue a receita, e o Matheus é o que, se não seguir a receita, ele tem um treco. Por exemplo, eu faço bolo toda semana. E, em geral, é uma base igual, mas eu sempre mudo a receita. Então, uma pessoa como eu não tem capacidades psicológicas e físicas de fazer pão. Eu já tentei algumas vezes, mas não dá, porque eu não consigo. Fala assim, coloque 3 gramas de fermento, vou querer colocar mais. Amasse por 20 minutos, eu vou querer amassar por 40. Então, não é assim que funciona a panificação, né? Não. Então eu estou na expectativa do Matheus começar a se embrenhar nessa aventura, e o Matheus está na expectativa da gente ter espaço para enfiar uma bancada de inox. O pão eu faço sempre aqui, né? E eu faço pão já há muito tempo, né? E eu tinha uma mesa de vidro maravilhosa, perfeita para bater massa. Então, eu não tinha essa ideia fixa na bancada de inox. Porém, a minha vida mudou quando, que um ano atrás, um ano e dois meses atrás, eu comprei uma máquina de pão. Ah, eu vi a foto que você postou, pode crer. Então, eu abri mão do formato, que era muito importante antes, porque agora meus pães são todos quadrados, é um cubo, né? É um cubo de pão, mas eu consigo ter mais tempo para trabalhar, porque agora eu faço pão de qualquer coisa, né? E aí eu consigo, como você vai misturando, colocando os ingredientes, já pode ir misturando a massa e tudo mais, eu consigo acertar a massa direto na panificadora. Então, eu tenho menos problema agora. Então, eu faço... Cara, o meu pão de coco é maravilhoso. Eu adoro meu pão de coco. O pão de leite, que antigamente eu tinha que fazer com leite, um leite morno e tudo mais, eu faço um creme de leite de caixinha, mano. E fica maravilhoso também. Bom, e você, Matheus, nesse caso de pão, tem alguma preferência pra fazer, não? Não, porque eu não sei fazer. Caceta, como assim você tá louco pra fazer pão? Quer fazer uma bancada de inox pra fazer pão e você não sabe fazer pão? Ah, cara, vamos lá. Eu não sei não quer dizer que eu não consigo. Justo. Eu tenho certeza que se eu pegar pra fazer, eu vou conseguir fazer. Não é exatamente, tipo... Não aguenta 10 minutos de porrada comigo! Vamos lá, a humanidade faz pão há muito tempo. Essa é realmente uma ciência que praticamente qualquer um consegue fazer, né? Até tem a questão de, né, não querer seguir muito a regra ali, mas, tipo, vai dar certo. A questão é só ter o espaço adequado pra tal, né? Eu falo que eu não sei fazer porque eu nunca fiz um decente, mas, porra, sem pegar a gente vai dar um jeito, tranquilo. Não é, não é um problema. Acho que aqui em casa a gente gosta bastante de pão integral. Sim, pães integrais são bons em geral. Pão de batata, acho que eu gosto muito de pão de cebola. Pão de cebola, cara, é muito delícia bom. Isso. Quando fica bom e bem feito, fica bom demais. Eu só não gosto de... Tipo, eu já fiz pão de chimichurri, cara. Nossa. Assim, fazer pão, eu falei assim, vou fazer um pão diferente. Peguei o tempero que tinha na prateleira e joguei dentro. Vamos ver como é que fica essa porra. Dá pra fazer... O seu de coco é com coco em pedaço, leite de coco? Como que é? Já quer me roubar a receita, menina. Bom, é segredo. Não, que nada. Não me pergunte quantidades, eu sei quantidade na hora de colocar. Eu coloco leite de coco de garrafinha mesmo. Assim, a mulher gosta quando eu utilizo o leite de coco natural, aquele que você rala o coco e você espreme aquele negócio tudo lá e usa parte da... E usa parte do bagaço do coco para dar uma composição ali. Mas é só o leite do coco, de líquido, né? Que eu vou utilizar em torno de 350, 400 gramas de líquido. ML de líquido, né? Então, o líquido todo, para mim, vai ser o leite do coco. Né? Então, vai leite do coco, margarina, manteiga, né? Que, na verdade, eu uso margarina sem sal, porque eu não encontro aqui manteiga sem sal. Caramba! Então, margarina sem sal... Leite de coco, Aí vão para 350-400 ml de líquido, vão 5 colheres de açúcar, 1 colher de sal, 1 colher de chá de sal. 5 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de chá de sal e fermento, isso mesmo. De manter... Eu acho que você só não falou da farinha. Sim, aí farinha, como é que eu vou dizer a quantidade de farinha se eu corrijo no... Eu vou colocando até da ponta. Não, mas vai farinha. Tá. Vai farinha, vai, eu farinha. Imagino que sim. A farinha, se eu não me engano, vai em torno de 700 gramas de farinha para 400 ml de líquido. Legal. Farinha branca padrão? Farinha branca padrão. E aí eu não tenho, eu não escolho marca, porque com toda a farinha para mim dá certo, então vai indo, o que vier vai indo. Uhum. Uma coisa que a gente faz, não sei se acontece com vocês, que quando a gente começa a cozinhar ou fazer qualquer coisa, nas primeiras vezes a gente erra, bate cabeça, erra. Quando tu acerta a primeira vez e continua acertando, a coisa se torna tão automática que fica praticamente impossível errar. Você vai fazendo na maluquice, pô, joga tudo pra cima, já cai pronto, né? Que nem desenho animado. É que você começa a enxergar os padrões, né? Tipo, se for até dar ponto. Eu consigo enxergar qual que é o ponto exatamente ali que vai dar. Então você vai adicionando e tal. Aí se a temperatura tá diferente, vai demorar mais ou menos de pegar o ponto específico, você vai ajustando, isso faz parte, de fato, né? Da experiência como um todo, não só de um produto em específico, uma receita específica, mas a experiência de ter a própria mão cozinhando, né? Sim, exato. Você percebe, é que você não racionaliza uma parte das vezes, mas sempre tem coisa aí que você vai percebendo. Tipo, quando a gente pega um tomate pra fazer um molho, que aconteceu esses dias, ele tava meio esbranquiçado. Uhum. Eu falei, não vai dar pra fazer rústico. Aí a gente bateu o tomate pra não ficar aquele pedaço meio ruinzinho no meio, né? Ah, que nojo. Aí faz parte. Mas eu acho que esse é um ponto bem importante pra gente, até no geral, sobre cozinhar, sobre comida. Que é estar atento a essas coisas. Uhum, usar com certeza. O cozinhar como uma terapia, mas como uma meditação também. Aquela questão de foco total no que você está fazendo. Sim, né? Então, eu estou cozinhando, não é para sobrevivência, não é para eu comer, simplesmente ingerir um carboidrato e uma proteína. Nossa. É para eu comer aquilo, é para eu saborear. E a parte de cozinhar... também é importante, né? Você tocou no assunto que vocês já comentaram lá na sexta, que é sobre o reducionismo alimentar, porque as pessoas têm a mania hoje de reduzir comida a números, né? E na abertura do seu programa você já fala, né? Que é um programa sobre comida, né? Então, as pessoas reduzem a número, a carboidrato, proteína, né? Eu quero 15 quilos dessa proteína aqui, né? 50 quilos de foie gras. Então, a gente aqui em casa, a gente costuma comer, né? A gente come o que a gente gosta. Eu sempre vou em busca de algumas técnicas de alta cozinha para colocar isso no meu dia a dia. Assim, mas você é muito fresco e tal. Assim, não, cara, não é frescura. É que essas técnicas fazem com que eu faça melhor aquilo que eu já sou obrigado a fazer. Eu tenho obrigação. Sim. Eu tenho obrigação biológica de ingerir alimento. Já que eu tenho essa obrigação e vou ter que fazer bem ou mal, por que não fazer isso de maneira excelente, né? Muito boa, maravilhosa. Então, tudo que a gente vai aprender, eu, minha mulher, é pra que a gente faça melhor aquilo que a gente já vai fazer, de qualquer forma. Eu fui buscar algumas técnicas de aprender um pouco sobre alta cozinha, né? Então, fiz alguns cursos de ingrediente, de entender o que é um ingrediente, de saber qual a importância de escolher um bom ingrediente e de respeitar o ingrediente também, porque ingrediente fresco, até os ingredientes que são já manipulados, né, para fazer um novo ingrediente, tipo o que eu falei, o chimichurri, que você saber como utilizar e saber onde utilizar, vai melhor com o que, vai melhor onde, para que você tenha uma experiência gustativa melhor. Isso foi interessante pra gente porque melhorou a nossa relação com a comida. Aqui você é difícil encontrar isso aqui no Nordeste, essa preocupação é de você saber o que vai colocar no prato. Tipo, eu vou montar o meu prato, né? Eu vou montar a minha comida hoje. Meu almoço vai ser carne tal, com legumes tal, e o carboidrato vai ser esse. E saber montar o prato para ficar equilibrado. Vocês têm esse tipo de preocupação na hora de montar ou isso vai no automático? Na hora de fazer a comida, de trabalhar com a comida em casa? A gente tem, vai. Tem. Tem, exato. Não vai muito no... Porque tem o equilíbrio entre o alimento pelo prazer e também a questão de saúde, né? Sim, exato. Infelizmente, eu não posso comer só macarrão com molho de tomate todos os dias. Eu gostaria muito. Eu também. No caso aqui da Thay, no seu caso, você ainda tem acompanhamento com o nutricionista, né? Eu então, tenho. Assim, tem-se um direcionamento em quantidades que facilita um pouco ali, né? Que façam sentido com a minha rotina, com os exercícios que eu faço, isso é calculado no dia a dia. Sim. Então, segunda a sexta, dá pra dizer que é, segue bem ali, então, tipo, tem uma facilidade. Em geral, sou eu que faço o almoço, então ela passa pra mim qualquer direcionamento e a gente monta ali de acordo. Não é nada muito fechado, tipo, vai sempre ser batata doce e frango, não. É tipo, tem várias opções, então a gente vê o que tem em casa, o que tinha no mercado mais fresco na feira e monta, né, de acordo. Pra mim, eu não sigo um padrão, eu não peso minha comida, mas vai-se mais num feeling ali, mas em geral é uma carne, uma massa e uma salada, mas sem nada tão entroncado quanto é no caso da Thay por ter acompanhamento. Sim. Talvez você devesse também, mas há uma preocupação, com certeza. De vez em quando a gente pensa assim, ah, tá comendo sempre a mesma massa, então vamos comprar um arroz com vários grãos pra você comer algumas vezes, porque, né? Tem alguns nutrientes que precisa aumentar. Sim. Esse tipo de pensamento de vez em quando. E naturalmente também meio que enjoa, né? Tipo, como a gente pode variar aqui o cardápio toda semana, sem nenhum problema. Sim. Privilégio. Privilégio de poder variar, exato. Então, tipo, às vezes eu gosto muito de carne de porco. Putz, aí eu vou lá e passo. Um mês eu comi carne de porco o mês inteiro, de segunda a sexta. Aí eu falo, putz, vamos dar uma variada aqui. Aí eu vou e como uma outra carne pra fazer no almoço. Ou hoje, por exemplo, que a gente não foi no mercado que a gente vai sempre. A gente foi num outro mercado e lá os preços estão muito diferentes. Aí, tipo, mais que poderia, eu achei muito vacilo pagar numa carne que em geral eu pago tipo R$18 o quilo, tava 30 nesse mercado. Eu falei, porra, aí não, cara. Aí, tipo, eu adoro Copa Lombo, mas não é todo. Não preciso não pagar. Tá valendo não tanto, tá valendo assim. Tanto assim. Aí eu vi uma promoção lá de coxa sobre coxa e falei, beleza, essa semana vai ser coxa sobre coxa. E é isso, né? Tipo, vai. E tá tranquilo, tá tudo ali no plausível. Aí você pegou agora no meu ponto fraco, que é coxa sobre coxa, né, irmão? É bom, eu gosto bastante. Eu compro congelado aqui, por causa do preço, e a minha esposa, ela costuma me usar nessas horas, que a gente compra em torno de 3 quilos, por aí, pra passar um tempo, né? E ela me faz desossar essas sobrecoxas. E como eu não... Caramba, como... aí é tempo. É porque eu aprendi a fazer, né, com as técnicas, né? E aí, eu fiz uma vez, ela gostou de ter aquele pedaço imenso, aquele filezão de frango suculento no prato, e falar assim, olha, não tem nenhum nada que me impeça de dar uma mordida do tamanho do mundo. Nossa! Entendi. Sabe, a técnica de girar o ossinho da coxa pra que ele solta, aí você vai abrindo ele com a ponta da faca, e você tira aquela a junta, né? Você vai cortando em volta do osso, raspando ele, aí você tira a junta com aquela agulhazinha do osso, e você remove tudo e fica aquela coxa com sobrecoxa maravilhosa, com aquela pele que fica crocante na airfryer. Nossa senhora. Aí... Ai, dura que esse programa vai dar fome, né? Sim. Aí a mulher o que faz? Pega todas essas sobrecoxas já desossadas, dá um banho de lemon pepper, que ela gosta de temperar só com lemon pepper, porque já tem uma quantidade boa de sódio ali. Sim. E ela coloca nas vasilhinhas e deixa na geladeira ali por um tempo. E quando a gente precisa, aí vai embora a saúde que a gente pega isso aí, e na hora de assar a gente dá um banho de maionese e joga na airfryer com a pele pra cima e deixa aquela casquinha. Nossa senhora, fica parecendo, é vida, porque a gordura toda sai e vai pra parte de baixo da airfryer e fica sequinho aquele negócio. Nossa, Jesus Cristo. Amor, tem sobrecoxa aí? Eu não entendi o que ele falou. Peraí. Se tiver sobrecoxa, Matheus vai dar uma receita de sobrecoxa que ele faz, que é uma das preferidas aqui da casa. Manda ver aí. Você até falou de desossar. Eu gosto de assados, no geral, né? E tem um ponto que assar bem é uma atividade de paciência, né? É. Tipo, né? Não é assim, é pra agora. Não, assado não é pra agora. Isso não existe. Assado não é pra agora. E a coxa sobre coxa tem uma receita que eu gosto de fazer, que você nem precisa desossar o osso, porque você só retira depois de pronto, assim. Você só... ele vai sair, tranquilo. Nem precisa desossar. É, não sei se você já viu assado com creme de cebola. Nossa senhora, já eu tô doido pra experimentar isso. Tá, eu vou passar aqui, que é uma receita tão simples que a gente consegue falar na hora, assim, sem problema. Bom, basicamente, coxa sobre coxa, descongelada, se coloca na forma. Eu gosto de tirar a pele, mas não é obrigatório, pode deixar, tranquilo. Daí você pega o seu liquidificador, processador, o que você tiver, coloca lá cebola picada em quatro partes, é o suficiente. Um pouco de sal, páprica e o suco de um limão, uma laranja, que coisa ácida que você tiver em casa, pode ser até vinagre, qualquer coisa. Um pouquinho lá e bate até virar um creme essa cebola, vai triturar ela inteira. Simplesmente coloca em cima do frango que tá na forma, cobre com papel alumínio e coloca no forno. Não precisa deixar de um dia pro outro na geladeira, por exemplo. Pode, isso ajuda. Uhum. Se você tiver um tempo no dia anterior, você consegue deixar já marinando no frango, né, antes de colocar, que fica melhor ainda. Mas daí nisso você vai pro forno e aí que tá o segredo. Você coloca o forno no mais baixo que você puder. Ah, cocção lenta. O mais baixo. Pode ser aquele esquema de você colocar, que você gira o botão na meiota entre o maior e o zero, tipo, fica bem baixinho, o que seja. E aí, tipo, ah, você deixa quanto tempo? Meu irmão, quanto tempo você tem? Foda-se! Você pode esperar 5 quanto horas. Tempo dura essa garrafa de uísque? Se você conseguir deixar, e eu não tô sendo hiperbólico, 5 horas em fogo baixo, 6 horas em fogo baixo, vai ser o frango da vida. Daí acabou o tempo que você tem, você tira o papel alumínio, coloca em fogo alto, aí deixa sem o papel alumínio, sei lá, 20 minutos, que seja, só pra dourar, né? Aquela tostadinha. Aí se você deixou a pele, tem que observar bem pra ver se ela tostou. E é isso, quando você tira, é aquela coisa que você vai se pegar a coxa pelo osso. Aí você levanta, vem só o osso na sua mão e o resto do frango fica na forma ainda. É real, é real. É tipo aquela costela no bafo, né? Isso, mas é a mesma ideia da costela no bafo. A costela no bafo é boa, claro, o defumado é muito bom, mas ela fica horas lá. Horas e horas e horas, é desse jeito. Aqui em Curitiba tem o costelão, que a gente tem falado em algum placesta, provavelmente, que é a mesma coisa. Vem a costela, a borboleta na mesa, putz, você vai comendo aquilo, derrete, né? O osso só fica lá. Muito bom. Eu estudei algumas técnicas de cocção lenta, mas o meu TDA não me deixa muito tempo esperando, que eu quero morder o fogão. É por isso que essas mais longas é o Matheus quem faz. É, pois é. Nossa, e aí ele fica que nem um cão de guarda na porta da cozinha, né? Ninguém pode passar, né? Exato, exatamente. É desse jeito mesmo. Nos encontros de família aqui, ela me diz, ela sempre lembra as pessoas que ela foi conquistada por frango, né? Quando eu convidei ela pra jantar e tomar uma bebida na minha casa, eu fiz aquela coxinha da asa, né? A coxinha da asa. A coxinha da asa assada no forno, com batata petisco, aquela batatinha pequenininha. É, e eu fiz também no forno, né? Então ela ficou inteirinhas, rústica, né? Com casca e tudo. Só que muito macia por dentro, bem saborosa. E acompanhando um creme de queijo, um creme de cheddar com bastante açafrão, que eu gosto muito. Um molho de açafrão e cheddar, pra ficar bem amarelo, uma coisa bem amarela. Isso aí. E tipo assim, pra matar a gente. Ela pergunta até hoje: quando é que você vai fazer isso de novo? Eu falo assim: nunca, já ganhei. É. Mas você não, quando tiver que pegar a próxima, daí já. Então, É a receita na manga, né? Falei assim, próxima, opa, tirar a receita da gaveta, vamos já lá. Guarda. Captura a esposa. Receita de capturar a esposa. E a família? O que que a família acha? Qual é a relação da família de vocês com a comida, assim? Na verdade, não com a comida, mas com a comida de vocês. Olha, é uma pergunta curiosa. Família, amigos, todo mundo conhece a gente pelas pessoas que cozinham mesmo. Sim, exato. Meio que faz parte, né? Tipo, ir no lugar e cozinhar pras pessoas é uma coisa que a gente faz constantemente. Eu costumo falar que eu até prefiro, que eu não tenho que comer comida ruim dos outros. Então, eu prefiro cozinhar na casa dos outros, seja da família, como for. Então, acho que é meio nesse ponto, assim. Meio que já se espera isso da gente, no fim das contas. É comum a gente, como o Matheus falou, ir até a casa da outra pessoa, às vezes levar utensílios Pra cozinhar. Então, estou indo fazer uma visita pra você, pra cozinhar pra você. É bem comum. É bem comum, de verdade. Tá, e se você... Se hoje, vamos supor assim, acabou o mundo. O mundo se acabou, pós-apocalíptico, né? E você tem a possibilidade de pegar um utensílio na tua cozinha. Nossa. Qual o utensílio preferido de vocês? Cada um de vocês aí. De cozinhar? É. Você tem uma coisa pra pegar na cozinha que sem isso você não cozinha nada. Tirando as panelas, claro. Só tem uma resposta pra isso. Diga. Só tem uma resposta pra isso? Faca. Faca, justo. É a única resposta possível é essa. Tá. Você pegaria o que, Thay? Eu não faço ideia. Meu Deus. Eu acho que eu pegaria o liquidificador. Caramba. Cara, assim... Tá. E você? E você? No meu caso, faca, pelo amor de Deus. Tá bom, mas eu vou estar com o Matheus e já vou ter uma faca. A Ellen costuma fazer tudo na cozinha com uma faca pequenininha, aquelas facas... Uma faca pequena, não é uma faca de mesa... Mas é uma faca pequena, do tamanho de uma faca de mesa. É uma faca de desossar mesmo. Sim. Cara, sim. Se não tiver a faca certa, eu não faço nada. Tipo aqui, fala assim, se... Nossa, eu não tinha imaginado que era tão óbvio essa resposta pra vocês. Se não tiver uma... Desculpa. Se não tiver a faca de pão pra cortar o pão que eu faço, eu não corto o pão. Não vou usar outra faca pra cortar o pão. Pra fazer meu mise en place aqui, se não tiver a faca certa pra cortar legume, não vou fazer, cara. Não adianta. Você faça o mise en place aí que eu não vou fazer, não. Estando em outros lugares, a gente até que dá um jeito, né? Tipo, em geral, uma... Eu levo as facas. Em geral, uma... Ah, acontece também, se for o caso. Mas, inclusive, porque tem gente que tem mania de não manter faca afiada em casa. Isso minha mãe. Isso me dá um raiva. Minha mãe não deixa... Isso é um sacrilégio. Não deixa a faca afiada que ela tem medo de se cortar. Não, né? Lá na casa, justamente, seus pais, eu fui cozinhar algumas vezes, de eu pegar a faca e vou cortar a cebola, aí eu vou cortar e aí escorrega. Aí eu falei, ah, bom, muito seguro realmente isso aqui, né? Pensa uma faca dessa você cortando um tomate, cara. Não, não dá. Você só não corta. O tomate já escorregadio por natureza. Exato. Não. E é a mesma coisa. Nessa situação, pega uma faca de serra, mas seguro. É. Corta com uma faca de serra, por favor. É, porque a faca de serra, ela já tem naturalmente a mordida, que a gente chama, né? A mordida do fio. Exato. Né? Quando o fio morde e você consegue penetrar. Esse também é um grande mito, né? Da cozinha, que não sei como é que isso foi difundido, que faca amolada demais corta pessoas. Que na verdade é o inverso. Uhum. Que corta são facas cegas. Sim. Isso. Porque você, assim, você não vai cortar por engano, com facilidade, né? Por engano, no caso. Porque se for intencional, a faca molada é melhor pra cortar uma pessoa. É, se você fizer isso aqui alguém. Fica a dica. Mas ferimentos altos. Não dá uma dica dessa, pelo amor de Deus. Mas ferimentos auto-infligidos acontecem com faca cega, de fato. Esse é o principal ponto. Porque você perde o controle, né? Eu tava na empresa, uma amiga me liga desesperada que sofreu um acidente. E aí eu desci, fechei a loja, desci correndo. Fui pro outro bairro, acho que uns 6 quilômetros de distância, pra chegar lá, porque ela tava preparando o almoço. Que assim, ela tinha me convidado pro almoço. E chegou lá, ela tava morrendo porque ela decapitou o dedinho dela. Nossa. Com uma faca de cozinha. É. Não sei como ela conseguiu decapitar o dedinho dela com a faca de serra. Tava lá um pedaço, o dedinho assim, com a cabecinha caída de lado. De assim. Serra? De serra? Aquela faquinha de serra. Tava fazendo, cortando comida lá, fazendo alguma coisa. Nossa, pra fazer, mas comida. Ela dormiu na hora, certeza. De serra é difícil, cara. É narcolepsia. Porra. Então, me pergunta como... Não e tem até como. Hoje ela não me disse como. Talvez ela não saiba, esse é o ponto. É, eu tenho agradecido a tudo, porque talvez eu não tivesse sobrevivido a esse almoço, né? Uhum. De fato, muito bem com observado. Com certeza. Caramba. Jota, deixa eu te devolver a pergunta, então. Você tem um ingrediente pra escolher na cozinha, pra você usar em todos os seus pratos daqui pra frente. Salgados mesmo. Vamos facilitar a coisa. Qual você escolhe? Essa resposta é muito não, fácil. Sem sal. Não sal. Tô falando de tempero. Outros temperos. Tá, excluindo sal, então. Excluindo okay. Sal. Em todos os pratos daqui pra frente, só um? É. Cebola. Ah, certo. É que não precisa usar só ele, mas você tem que sempre usar ele. Tem que sempre usar ele. Cebola. Tem pratos que eu não uso cebola, na verdade. Eu uso... Tem alguns pratos que eu uso cebola fresca. E outros pratos que eu preciso utilizar. Eu prefiro utilizar a cebola desidratada. Uhum. Tipo, alguns pratos que tem medidas exatas, que eu não posso mexer muito no líquido, líquido que vai, a cebola refogada, ela já vai úmida e tem esse problema de compensar o líquido. Na receita, eu prefiro usar a cebola desidratada, porque ela absorve um pouco do líquido para poder se reidratar e é melhor. Eu controlo mais. É a mesma coisa o alho seco, né? Mas cebola, para mim, na maioria dos pratos, é imprescindível. Uhum. E outra coisa, né? Quando você começa a cozinhar, a cebola que diz, avisa para todo mundo que tu tá cozinhando certo, né? Assim, opa, começou a refogar, assim, ó, esse aí sabe. Mesmo que você não sabe fazer nada, é só fritar a cebola. Cebola realmente é bem bom. É. Você escolheria qual? Pimenta. Eu ia falar, mas qual? Ah, só pode ser um tipo de pimenta. É, claro. Justo. Você tá querendo roubar, né? Ah, não, seria pimenta do reino preta. Eu acho que hoje eu escolheria ela também. Pimenta do reino preto. Exato. Tanto na carne, velho, carne vermelha. Sim, sim. Eu gosto da pimenta branca também. Se eu pudesse levar as duas, eu prefiro as duas. Você tá querendo roubar o jogo. Que, eu não vejo muito problema, assim, muita diferença nas duas. Não, só a cor, cara, mesmo. É bem diferente. Você pegaria no que funciona com o... com ovo, por exemplo, pimenta com branca. Frango, harmoniza bem melhor, assim, a pimenta talvez branca. Talvez não seria a reação de sabor e cor no produto, não, você acha? Você acha que realmente é diferente? Não. Pra mim, eu ainda não vi diferença, tanto que não, às vezes a gente compra misturado, né? Mistura as duas e manda moer. É, misturado não sei, cara, mas eu sinto diferença clara no sabor, assim, passa um teste cego tranquilo. Inclusive testamos recentemente, não faz tempo já, a pimenta rosa, o Matheus não gostou. Ah, não gosto também. Sem graça, não. Pimenta rosa. Ela é muito doce. Bem sem graça. Mas cheira muito docinho. Uhum. Pois é. Assim, não tenho problema com coisas doces, mas assim, eu fico imaginando onde é que eu vou utilizar essa bexiga. Por exemplo, normalmente a gente faz aqui frango. Vamos se manter na sobrecoxa. Uhum. Sobrecoxa de frango com batata rústica, né? E a gente quer mais um legume, então vai uma abobrinha refogada. Refogada assim, só na manteiga, na frigideira, com sal e pimenta. E dá aquele sustozinho, sabe? Pra ela ficar só aquecida de um lado. Ela se mantém crocante ainda, mas fica quentinha. Muito bom. Nesse caso aí, com boa pimenta, faz toda a diferença, porque a abobrinha, ela não tem assim, um sabor muito marcante, né? Ela vai como um acompanhamento praticamente neutro. A gente já tentou um milhão de temperos diferentes. E quando eu tentei essa pimenta rosa, parceiro, foi assim, não foi pro prato. Foi assim, cara, foi a primeira vez que eu deixei de lado o acompanhamento, porque você não vou comer isso não, né? Nossa, nesse nível? Eu não gostei. Foi um tempero que eu realmente não gostei, porque pelo menos com o que eu fiz naquele dia, não ornou. Uhum. Interessante. Eu experimentei, de fato. Ela é um pouco doce, que você falou, é verdade, mas eu achei ela pouco pimenta, sabe? É tipo a frutinha silvestre em miniatura, né? Um coisinho esquisito. Pois é. E esquisito. Assim, as que eu guardei aqui mofaram e eu perdi também. Então já foi tarde. Ah, mas. Nossa, mofou pimenta seca. Seca? Aí é foda. É muito úmido aí. 87%. É mais úmido que Curitiba. E Curitiba é muito úmido. Puta merda, pesado. Pois é. E você, tá aí? Eu? Eu acho que eu vou copiar. Não, não acompanha ele, não. Quero saber o seu ingrediente. É que você eu pensei... joga a pergunta pra mim, você quer se safar? Sai daí. É que eu pensei na pimenta preta, justamente. Mas eu, pra escolher diferente, vou escolher diferente, eu acho, então. Então, acho que eu vou... todos os pratos. O alho. Eu gosto muito do alho. Alho, pra mim, é... alho é muito bom. Alho é muito bom. Mas... o alho também é bem básico pra tudo, né? Uhum. Sim. Mas eu vou fazer um comentário aí pra vocês dois. Tem um momento em que eu adoro alho e cebola, não tô desfazendo. Uhum. Mas essa necessidade de colocar em todos os pratos, já vi que o brasileiro foi um pouco além do que precisava. Não é tanto assim. Mas você acha que é entre todos os ingredientes, a pimenta é o mais tranquilo de se colocar em todos os pratos? Sim, sim, sim, exato. Né? Vou dar um exemplo aqui. Arroz. Arroz é bom? Arroz é bom. Gosto bastante. Mas falo pra vocês, um arroz só frito na banha é melhor do que sem arroz... sem alho e cebola? É melhor não, do que arroz com alho e cebola. Aí você tá muito equivocado, meu senhor. Fudeu de vez! Aí... Eu tenho testado. Não, eu não. Tenho testado bastante. Não, não, não, não. Mexe com qualquer outra receita. Fala da carne moída que a gente sempre... eu sempre esqueço que eu não coloco cebola. Não, eu coloco na carne moída, só coloco... A ordem de colocar que muda. Ah, é. Não, tá. Mas arroz... sem cebola e sem alho, funciona você bem. Tá muito equivocado. É que o arroz branco em si, ele não é muito saboroso. Com a banha, ele já dá uma realçada muito boa. E com a cebola tem todo um... Pois é. É bom também, mas a banha já supre ali. Às vezes menos é mais. Não, eu acho que eu vou embora dessa casa. Meu Deus do céu. Tá chovendo agora. Que engraçado. Desfizemos um relacionamento. Tipo assim, qual é a sua base pra carnes favorita? Sim, o seu meripoá que você utiliza assim pra maioria dos cozimentos, então? Pras carnes? Sim. Porque assim, você vai fazer... Tá falando o caldo base, que é a cenoura, o aipa, a cebola ou salsão. Então, mas é pra carne cozida que você tá falando, né? A gente usa essa base que pra praticamente todas que você vai cozinhar, né? Independente do tipo de receita, sempre vai... Sim, a gente faz esse meripoá. Não, mas pra carne... Pra carnes cozidas, eu acho que cebola é meio obrigatório aqui em casa, assim. Carne cozida, né? Como estamos falando. Deixa eu pensar. É, eu acho que a cebola... Tomate, às vezes. Tomate eu gosto de colocar junto também, principalmente se for tomate de lata, assim, ou tomate bem maduro é o que pega. Uhum. E aí temperos de horta que a gente coloca. Salsa, cebolinha, enfim, sim. Independente. Essa é a base, assim, em geral. Também você tem gostado de usar o... Zatter. Ah, sim, mas é tempero seco, né? Aí já dá pra brincar um pouco mais. Mas, cara, é que carne cozida é mais específico. Agora, você falou de cebola, já notou que, em geral, no Brasil, até pra grelhar carne, tipo, passar, fritar, né, e tal... Bife cebolado. Então, o padrão na casa das pessoas é com cebola. Ah, é. Não, mas aqui você tem uma outra coisa aqui que tá em... Nossa, principalmente na culinária tradicional de casa, né, de cozinha de mamãe e de vovó, é alho, cara. Alho, nossa senhora. A pessoa não faz sim. Nada sem pisar o alho no pilãozinho com sal ali. Nossa senhora. Sim, sim. Sim. Cheiro isso... de vó é cheiro de alho. E aí, desculpa as avós do Brasil, mas isso disfarça o gosto de uma boa carne. Então, eu descobri, assim, não sei se isso tem alguma veracidade, mas pra mim funciona muito bem, que esse refogado inicial da carne, né, que normalmente a gente selaria, mas no caso aquele refogado com alho que a gente faz antes de cozinhar e colocar o caldo, eu faço isso com produtos diferentes, dependendo da carne. Se eu vou cozinhar a carne branca, no caso o frango, e eu tenho que dar aquela refogada antes, eu utilizo alho. Eu acho que ele combina bastante. Mas se eu for utilizar carne vermelha, no caso uma costela, um peito, né, para fazer aquela carne cozida de vó que fica com aquela graxa no fundo da panela, eu utilizo o gengibre. Isso é de comer? Porque o gengibre ele é picante, mas ele tem um adocicado da raiz ali, que ele agrega muito bem com o adocicado natural da carne vermelha. Sim, sim, sim, sim, sim. Gengibre é um bom. Eu tenho um resultado muito bom com esse refogado. Então, toda vez que eu vou cozinhar carne vermelha aqui, que sou eu que faço, nesse caso, aí o refogado, no caso, principalmente as vacas atoladas, elas vão com uma base de gengibre muito legal, porque eu prefiro assim. A mulher já não usa, ela usa o próprio alho mesmo. Uhum. Sim. Gengibre é curioso, acho que eu nunca... Eu não sei se eu já comi. Eu já comi, funciona, fica legal. Combina assim, aquele adocicado meio picante do gengibre, combina com a carne, com certeza. Ele dá, assim, pelo menos na carne vermelha eu consegui um resultado bem legal. Não quer dizer que isso vá funcionar em todas as vezes, mas pelo menos no que eu fiz até agora, que no caso são essas carnes mais duras, né, pra fazer aquela famosa carne de panela. Sim, sim, sim. Aqui funcionou muito bem. Você fez algum curso de técnicas culinárias ou você aprende tudo na base do tapa? A gente nunca fez curso. Nunca fez curso. Mas já pensamos sobre, né? Inclusive... Pensamos com frequência. Com frequência. No começo desse ano eu quase me inscrevi num curso de culinária. E era curso superior ainda. Mas o tempo e o capitalismo não deixa investir tanto tempo em algo assim. De vez em quando aparecem os cursos, cara. Umas oficinas de técnicas que eu gosto muito por aqui. Tem algumas universidades particulares aqui que abrem vagas assim de 20 horas de técnicas, entendeu? E aí eu acho legal de dar uma passadinha lá. Eu falo assim, opa, vamos ver o que eles vão ensinar aqui. Se for um conjunto de técnicas que for interessante, eu falo assim, vale a pena agregar. Se não, deixa longe. Vocês nunca fizeram nada disso? Não, nunca fizemos. Pior que não. Eu morro de vontade de fazer um curso de sommelier de café, de cupping, pra avaliação de café, pra pontuação. Eu não tenho nem um pouco de talento pra isso, mas eu tenho vontade de fazer pra conhecer. E eu acho que eu faria também, talvez, confeitaria. Mas eu não sei se eu tenho psicológico pra confeitaria, que é mais louco do que panificação, até. Sim, em questão bastante. De regras, etc. Você faria qual do que você tinha feito? Eu com certeza não, sim. Mas se eu tivesse tempo, eu faria um curso de gastronomia clássica mesmo. Completo. Uhum. Formação superior, assim. Eu realmente tenho vontade, mas não tenho tempo pra fazer. Uhum. Tempo não só tempo em minutos e horas. Tempo realmente de cabeça, sabe? É um... Sim. Pô, cara, eu já me formei na faculdade uma vez e já foi uma desgraça na minha cabeça tendo que trabalhar. E agora tendo que trabalhar de novo é meio foda. Não tenho capacidade. Tem mais coisas da vida ali, mas eu realmente queria estudar gastronomia clássica. Mas tá aí, acho que pesquisar mini cursos é uma coisa que a gente deveria fazer, igual o Jota tá falando. É uma boa dica. Fica falando dica, que não dá pra fazer o completo, mas dá pra fazer os parciais, né? É plausível, tranquilo. Fazer um curso específico de alguma coisa, ali, preparo de sei lá o quê. Sim. Acho que talvez seja. Eu parto do princípio que eu não vou ser um chef de cozinha de um restaurante famoso ou whatever. Mas como eu tenho agregado algumas coisas na minha cozinha no dia a dia aqui, trazer um pouco mais de técnica aproxima a minha cozinha do que eu considero uma alta cozinha. Não alta gastronomia, que eu acho que é um termo muito pomposo. Sim. Mas a alta cozinha no dia a dia, né? Você comer coisa boa, comer bem, se alimentar, não só comer bem, mas se alimentar bem. Sim. É um prazer, né? Porque se não for assim, não adianta. Sim. Total. Mas, cara, sabe o que agrega muito? É até além de técnica. E técnica é legal, mas... Mas você aprende, tipo, o A mais B você consegue fazer um curso pequeno, estudar e tal. Mas acho que agrega bastante mesmo, é até mais a parte histórica, sabe? Entender de onde veio o ingrediente, por que que as pessoas fazem daquele jeito, por que que foi feito, por que que foi descoberto. Esse tipo de coisa agrega muito na cozinha prática. Justo. Até pra você entender o que faz sentido ou não, sabe? Tipo... É que eu não sei se você pegar um exemplo aqui de comida especificamente. Pra álcool, cerveja é mais fácil, mas... Pensa em comidas que eram... Qual que é o termo que fala que é a cozinha de... Não é subsistência. Porra, me ajuda. Quando a pessoa... O lugar onde comem escorpião, por exemplo. Porque não tinha mais nada pra comer e aprenderam a comer escorpião. Certo. Tem um nome específico pra isso. Eu não sei esse nome específico pra isso. Que droga. Deve ser isso que você tá cozinha falando. Cozinha de fome, vamos colocar dessa maneira. É. Né? Cozinha de necessidade. É, algo assim. Tipo... Na verdade, seria cozinha de subsistência ali... mesmo, né? Cozinha de emergência, alguma coisa assim. É, talvez seja. Talvez seja esse caso. Se você pega, por exemplo, a culinária francesa, o que existe hoje é um remanescente da cozinha de subsistência. Uhum. Eles adicionaram depois ingredientes caros de qualidade, né, a manteiga, por aí vai. Mas, gente, comer caramujo é porque eles precisavam comer caramujo. Transformaram aquilo em algo diferente, chique, né? Eles comem pombo, pois é. Bom, se comeram e extinguiram os dodôs, né, que é parente do pombo, imagina o pobre do pombinho, né? Aqui eu... Imagina o pau do pombo, exato. O pessoal, depois de abrir ele e assar, deve ficar parecendo uma codorna magra, né? Ah, bem provável que sim. Por falar em essa chamada cozinha de emergência, talvez seja esse ponto que levou à descoberta das comidas mais estranhas e difíceis e esquisitas, né, que a gente tem na diversidade do nosso Brasil, né, como, por exemplo, aqui do lado de cá, a cozinha indígena da maniçoba, por exemplo. Sim. Que é a folha da maniva, né? A folha da mandioca, que na verdade a gente divide aqui. Mandioca é a que faz farinha, que é a mandioca brava pra vocês. E a que a gente come comida é a macaxeira, que seria o aipim. Sim. E aí as pessoas perguntam, cara, como é que descobriram que precisa cozinhar a folha moída por 7 dias pra tirar o veneno? Quer dizer que até o sexto dia foi morrendo gente. Ah, ok. É. Alguém morreram. Eu tenho a tese de que o pessoal não foi nesse caminho. Ah. Eu acho que é o seguinte, eles devem ter morrido de primeira, opa, chatão. Aí eles cozinharam, tipo, 30 dias. Não mordeu. Justo. Aí foram diminuindo até morrer. Porra. Ou seja, morreu 2 jagunços, na verdade. 2 é melhor que 6. Gostei do 6. Mas Eu acredito que seja um tipo de comida que aconteceu ao acaso, como aconteceram com muitas coisas nas antiguidades, sim, né? Sim, tipo, sim. O mito do hambúrguer, né? Que é no lombo do cavalo de Marco Polo, né? A carne foi amassada, por aí vai. Tô ligado. É, como foi criada a cerveja no Egito, né? Que era os grãos fermentados nos tonéis, então daí vieram. Então sempre tem alguma... mito de criação. Algum mito, alguma história. E sempre sem querer, né? E assim, às vezes esses mitos são interessantes, né? Porque você pode acompanhar o teu alimento com uma história bem divertida, que não precisa ser verdade, só precisa ser bem contada, talvez. Sim. Fato. E precisa ser contada, esse é o ponto também. Sim, sim, com certeza. Comida diferente, esquisita. Vocês conhecem, vocês tiveram contato com alguma, assim, comida regional ou exótica, que vocês falam assim, caramba. Nossa, isso. Acho que todas, né? Nunca imaginei. Exótica? É que exótico realmente é o tipo de coisa que é complicado, vamos lá. Tem gente que acha que polvo é exótico. Sim. Pra gente, aqui no Nordeste, é. Exótico? Exótico, sim. Assim, não é a comida do dia a dia... No povo médio, né? No normal. Sim, sim. Mas você já encontra com facilidade na maioria dos restaurantes. E polvo não é algo caro, se você parar pra pensar. Se você mora na praia, tá ali, é só polvo, né? Claro que tem a distância, mas não é uma comida chique, por assim dizer. Então, qual que é o referencial de exótico, né? Por exemplo, rã. Rã é exótico? Mais ou menos. Aqui a gente comia gia, que a gente chama de gia de peito. Não conheço gia. A gia de peito... principalmente aqui nas Alagoas, em Pernambuco, é um parente da rã, que é uma gia grandona, sabe? Ela é do tamanho de um punho grande, sim, um punho de pugilista. É tipo um sapo bem gordão. Mas se ela é parente grande da rã, por que que não é um sapo? Não, pô, mas a rã é maior que o sapo. Não, a rã é menor. Não, a rã é maior. Você tá pensando na perereca. A perereca é pequenininha. Tá. A rã é maior que o sapo. Maior que o sapo? É que depende do sapo, né? Mas o sapo normal desses de jardim assim, arranca o som a ser maior. Nossa, mas lá na minha casa em Minas tinha um sapo do tamanho de uma bola de futebol. Ah, mas sapo varia muito, né? Mas tipo... Nossa, que grande! É um bicho grande, mano. Eu tô mostrando aqui no Google. Tipo, porra. Coxudinha! Pois é. São malhadas, pô. São bombadas. Pesquisa aí, gia de peito. Gia de peito. Gia de peito. Ah, rã pimenta diz aqui o nome dela. É uma rã, cara. Não, é uma rã. É exatamente uma rã. Ok. A gente ia buscar isso nos córregos e nos riachos aqui, com uma lata... Sabe aquela lata de leite ninho? Sim. A gente abria um buraco na lata, punha uma vela dentro, e aí fazia uma lanterna, e saía com uma forquilha pra prender a rã dentro da água. Então a gente saía caminhando, via uma, segurava ela com a forquilha... Laçava. E deixava ela amarrada. Laçava as rãs. E amarrava ela na cintura, assim, porque a gente pegava e amarrava ela assim por debaixo do braço, né? Por debaixo das patas dianteiras. E aí pendurava na lateral aqui da calça, do short. Sim, sim. E aí ia fazendo aquela corda cheia de rã de cima a baixo, assim, acompanhando a perna. Meu Deus. Isso virava o guisado do final de semana, mano. Sim, nossa. Sim. Eu acho que de diferentão eu lembro de comer búfalo. Búfalo, dependendo pra quem, é exótico também. Aí é mais comum búfalo ou não? Não, não. Não, né? Eu acho que aqui no sul tem muito búfalo. Uma coisa que eu comi aí no centro-oeste, no caso, mais perto de vocês, e aqui não tem, eu queria muito, é javali. Né? No caso aí eu comi javaporco, né? Sim, sim, sim. Aqui você deve não ser tem. Forte, você. É forte. É um pouco mais duro, né? Um pouco menos gordo, mais duro. O javali do porco é a mesma diferença do frango pro coelho, assim. Coelho está pra frango, assim como o javali está pra porco. Mas o gosto do coelho é muito diferente. Não, o coelho é um frango fortão. Não, é diferente. Um frango bem forte. Nada, pra mim foi bem parecido. É duro? Ah, sim. A textura da carne, sim, é um pouco mais dura, mas é bem parecida. É tanto mais de sabor quanto mais fibroso também. Sim, sim. E tem, assim, o coelho tem 847 ossos, né? Então, diferente do frango que só tem dois. É, exato. E também pula muito. Ah, sim, tem isso também. Mas Mas tá, ainda assim fica na pergunta da comida exótica. Era mais fácil responder isso antigamente. Hoje, pensando mais em referencial, conversando com gente tipo, que não tá no sul-sudeste, é muito difícil pensar no que é exótico, sabe? Uhum. É complexo isso. Tipo, sei lá, bago de boi. Eu gosto. Ah, nossa senhora. Mas dá pra dizer que é exótico, porque quem é o corno que vai querer comer isso? E é bom, é realmente gostoso. Cara, eu não lembro o filme que teve uma cena parecida com essa, que o cara chega no restaurante e fala, são ostra de cabra, ostra da montanha, alguma coisa assim. E o cara começou a comer e a mulher enchendo o prato, ele comendo, nossa, e todo mundo zoando com ele. E aí o cara perguntou aí, de onde vem essas ostras? Você já viu ostra em montanha? É um ponto. Aí eram bagos de cabrito, né? Bagos de cabra. Agora sim, eu fico imaginando quantos cabritos foram castrados pra que a mulher enchesse uma panela do tamanho do mundo com os bagos dele. Exato. Pelas minhas contas, até onde eu sei, só dava tirar dois de cada um, né? Em geral, sim. Em geral, assim funciona. A não ser que nasce, ela cria um cabrito que tenha só bagos em volta do corpo todo e ela vá colhendo e vai nascendo outro. De jeito, pode acontecer. Você falou essa questão da quantidade, né? Que o pessoal faz piada com coração de frango, tipo, caralho, você matou 50 galinhas pra fazer esse prato aqui. E esse é um ponto que eu fiquei sabendo que fora do Brasil o pessoal acha nojentíssimo comer. O Michael falou isso? Não foi o Michael, isso eu tinha ouvido antes. Mas a gente conversou sobre também lá. Com o Mike, que é alemão, né? Eu senti isso no Texas. No. Você diz a. Por ser nojento? O pessoal achar nojento? O coração de frango? Eles dizem que é comida pra cachorro. É ração de cachorro. Tipo isso mesmo. Outra coisa que a gente tem esse problema também é com o coração do boi. Mas isso eu vi aqui no Brasil. Que aí no Centro-Oeste o pessoal não tem muita resistência pra comer o coração de boi e aqui é uma iguaria. Cara, acho que está falando do Nordeste, do Sudeste, tipo, capital, né? Pessoal que vive na cidade, mas... Não, Goiânia, mano. O pessoal tinha resistência, você acha? Resistência com coração de boi. Eu adoro coração de boi recheado, mano. É interessante que aqui no Sul, em geral, o pessoal é bem tranquilo com esse tipo de víscera, assim. E assim, mas aqui, mais cá pro Nordeste, como você falou, a cozinha de subsistência, ela é muito mais comum pro lado de cá, mas mesmo assim tem pratos aqui que as pessoas têm as próprias pessoas daqui têm resistência. Porque não é todo mundo que faz uma buchada de bode bem feita, de uma maneira legal, né? Que são miúdos do bode dentro do bucho do bode, costuradinho, fica aquele saquinho feito com tecido do bucho, cozido num panelão, com um caldo extremamente temperado. Isso tem que comer. A mesma coisa é o sarapatel, que é a mesma coisa, mas feito com as vísceras do... Os do porco. Do porco, e não tá dentro do saco, né? Ela é as vísceras cozidas no caldo, sem tá costurado dentro do bucho. Então, essas comidas que foram um dia comida de subsistência, que agora é uma comida tradicional, os moradores daqui, as pessoas que vivem aqui nas capitais, elas têm um pouco de resistência de comer isso aí. Sim, esse é basicamente o que mais acontece com o pessoal que se afasta, né, do campo e tal, de realmente, como que a gente fala, desassocia, né? É, eu acho que tem uma coisa muito importante que a gente também conversa muito em casa, que é essa questão das pessoas esquecerem que aquilo é uma carne de um bicho, né? E beleza, a gente precisa lembrar disso, a gente precisa respeitar isso até. A carne do frango não nasceu na bandejinha. Tem que lembrar. E as pessoas querem se afastar disso por sentir dó, sei lá. Mas a verdade é que a gente precisa naturalizar e lembrar de onde veio mesmo. Exato. E essas partes diferentes de bichos, eu vejo todo mundo se achando nojento, se contorcendo, mas é justamente por causa disso, pra esquecer, pra achar que aquilo é uma fruta, sei no lá. No Japão tem algumas expressões que demonstram um pouco essa... E mesmo que o japonês come de tudo, né? É bom salientar isso aí. Tradicionalmente tem algumas expressões que denotam esse respeito pela comida e eles exprimem isso, quer dizer, pelo menos no pessoal mais tradicional, né? Mais ligado à cultura... que, primeiro, o agradecimento formal do antes de comer, que é o itadakimasu, itadakimasu, né? E depois de comer, a pessoa, o cara já saciado, ele fala gokyo-sama deshita, que seria um agradecimento específico ao bicho que morreu para que os nutrientes dele fossem absorvidos pelo corpo de quem comeu, né? Então fala assim, eu agradeço, né? Seria, eu agradeço, muito obrigado à natureza que proveu os legumes, o chão que germinou e essa porra toda. Mas, desculpa porra toda, mas assim, a gente não tem, pelo menos aqui no Nordeste, que é o que eu posso falar, essa cultura de enxergar a comida como coisas que morreram para me fazer viver mais, para me alimentar, para me manter vivo sobre o planeta. A gente não tem essa visão mais completa da comida. Isso é uma coisa que está começando a mudar hoje, né? Começando a mudar agora. As pessoas estão se voltando um pouco mais para esse tipo de visão. E retornando para isso, né? Acho que esse é o ponto. Porque esse era o comum, né? Bem ancestral. Exato. Mas ele não conseguiu definir o que é exótico pra poder responder a pergunta. O que foi mais exótico que a gente comeu? Tudo isso que a gente tava falando. É que essa pergunta é difícil mesmo. Se eu te convidar pra comer uma maniçoba aqui. Sim. Quero. Não, a maniçoba tem todos os ingredientes de uma feijoada, menos o feijão. Tá, vambora. No lugar do feijão é a folha moída, né, triturada da maniva, cozida por 7 dias, depois se agrega no último dia e deixa cozinhar pra agregar. E aquilo ali é um rango, e ele é acompanhado só de arroz. Sim. Aqui na minha cidade, de Aracaju, só tem um bar que serve maniçoba às quintas e sextas-feiras. Só. Uhum. Não sei se apareceram outros, mas só tem um. E por acaso é perto do meu trabalho. Muito bom. E você gosta de maniçoba? Então, foi um esforço consciente de entender o que é aquilo. Sim. Porque o sabor da maniçoba, ainda que a gente diga que tem um monte de coisa boa lá dentro, e você sabe que você espera ter o sabor do charque, da carne seca, que vocês chamam, né? Que é o charque, o paio, a linguiça, ou as outras coisas lá, o orelha de porco, pé de porco, a porra tudo lá. Você sabe que existem esses sabores lá. Você que entende, que já comeu feijoada, você espera que você lembre de algum sabor quando você coloca aquilo na boca. Sim. Mas a aparência não é agradável, né? Tem a aparência de comida que você já comeu, pra deixar claro. Que você olha no prato que se vê aquele negócio lá e fala assim, cara, eu acho que você já foi comido e estão reaproveitando, né? Colheram de lá e trouxeram de volta. Segundo, o aroma não é um aroma, não é à primeira vista palatável, porque tem um cheiro muito forte. Sim. E o sabor é completamente diferente do que você espera. Então, se você espera algo próximo, pelos ingredientes próximo da feijoada, é muito longe disso. É um sabor extremamente forte. Então, eu comprei uma vez, levei pra casa, né? Comprei. Mais forte que feijoada. Porque feijoada tem sabor de feijão. Sim. E o sabor da folha... feijão é um ingrediente forte, né? E o sabor da folha, ele não dá pra definir, porque é um sabor ácido e de algo que era amargo, e esse amargo se foi. Então você tem um ranço, né, um retrogosto diferente. Então é algo que você precisa realmente querer experimentar, querer comer e falar assim, olha, a partir de hoje eu vou comer porque eu gosto. Porque à primeira vista, se alguém comer a primeira vez e falar que gosta, eu digo que tá mentindo. Eu confesso que a sua descrição me deixou muito mais curiosa. Então, exato, é uma curiosidade. Então, é algo que é muito bom, vai ser muito bom experimentar. Pessoas que têm a mente aberta para comidas diferentes, porque daqui eu não acho a buchada algo diferente e exótico, porque é algo que tá no meu cardápio sempre que eu quiser, que eu quero fazer. Eu faço. Não. Mas. Não, buchada realmente não é exótico. Não é. No Brasil, não. No Brasil, não. Tem gente que come e acha a pior coisa do mundo, né? Nossa, filha da mãe, né? Mas é o que você falou e a gente tem que dar uma perdoada, porque boa parte desses pratos, em geral, não são bem feitos. É bem comum. Cara, um exemplo simples. O tal do... Na real, assim, o frango com quiabo como entidade, eu não entendo porque o pessoal acha tão bom. Mas ok, ele existe. Tá. Agora sim. Eu nunca comi. É muito... mas você já ouviu no... falar dessa mítica do frango com quiabo? Eu já vi em Goiânia muito. Mas sim. Aqui pro Sudeste é um... Mas assim, eu nunca pus no meu prato. Só que aí no o frango com quiabo, qual que é o ponto? Fazer quiabo não é fácil. Então, assim, é comum você comer o quiabo e ele está todo babado de um jeito que não fica legal. Uhum. E você come de jeito que você fala, não, assim tá bom. Então, eu não sei se o frango com quiabo não é que ele realmente é tão bom. É que dá tanto orgulho quando acerta que... Agora, assim, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu gosto do quiabo. A minha mulher faz quiabada aqui, uhum, sempre. Sabe o que é? Vocês fazem quiabadas aí também, né? Não, nunca muito. Vi quiabada. A gente tem muito consumo de quiabo, na real. Mas... Quiabada é... É uma carne de panela, carne bovina, uhum, feita com um corte bem pequenininho, né? Então vai fazer picadinho mesmo, tipo como se fosse carne para estrogonofe. Sim. Uhum. Em vez de você tira aqueles cubinhos minúsculos. E quando tá pronto, você coloca o quiabo cortado em rodelinhas, porque vai ficar as rodelinhas do tamanho dos cubinhos de carne. Certo. Normalmente, nos restaurantes, eles fazem, eles lavam bastante o quiabo, tiram a baba, porque quando você corta ele em rodelinha, é muita baba que sai. Sim. Aqui em casa, eu proíbo a mulher de fazer desse jeito, porque eu gosto da minha quiabada bem viscosa. Quanto mais viscosa, mais gostosa. Ah, entendi. Entendi. É o ponto, então. É porque o visco do quiabo, aquela babinha que vocês chamam, pra mim, uhum, ela agrega muito bem com o caldo da carne. Então você tem um caldo ali, uma comida que parece mais uma... Sei lá, um caldo mais grosso, mais tipo geleia, sabe? Sim, uhum, sim, sei. Assim, é a única coisa que eu consigo dizer, mas não chega a ser geleia, porque é bem mais... Mais líquido, mas é muito legal. Mas é o nome, de fato, é a definição aí. E essa quiabada é com carne, você falou? É, carne vermelha cozida com quiabo. Você cozinha a carne com o tempero que você quiser, picada e miudinha, e quando ela tá pronta, né, você adiciona o quiabo, deixa dar aquela fervidinha, porque o quiabo cozinha muito rápido, pronto, tá pronta a quiabada. E a quantidade de ingredientes é a mesma quantidade de carne e a mesma quantidade de quiabo. Entendi. Então, eu procurei umas fotos na internet, tem várias com camarão. É, deve ser comum, litoral. Já é fuleiragem. Fuleiragem. E comida que marcou vocês, assim, uma coisa que você, cara, eu quero comer isso pra sempre. Claro, não vale barreado, não. Ah, mas aí tem muita resposta, cara. Pô, tem não... muita resposta. Que marcaram. Alguma coisa que surpreendeu vocês, pronto. Assim, cara, isso aqui eu não esperava. Surpreendeu. Eu tenho uma história de comida que me surpreendeu. Não é nada, na verdade, tem várias histórias. Vou contar de uma específica, por quê? Porque eu não sou muito de frutos do mar. Eu não sou muito de peixe, assim. Não é que eu não como, até porque eu como qualquer... Eu acho que a única coisa que eu não sou capaz de comer são animais domésticos, de verdade. Fora isso, eu acho que eu como... Depende, né? Se você não souber... É, né? Às vezes, né? Doméstico pra quem? É, doméstico pra quem, né? De fato. E se eu não souber, é outro ponto. Pois é. Mas, tirando isso, eu acho que eu como qualquer coisa. Muito provável, sim. Mas eu nunca fui muito de peixe. Só que aí, teve uma vez que, viajando, eu comi um peixe específico que chama reineta, que é um peixe que vive nos Andes. E eu fiquei muito impressionado. Então eu não sei se é porque era um peixe muito diferente, eu não sei se era porque eu não gosto de peixe que me impressionou, não sei, mas daquele dia eu passei a meio que procurar sabores em peixe de novo, eu meio que perdoei, tipo, tá, peixe pode ser bom, e de lá pra frente eu não recuso o peixe, eu experimento, a maioria é sem graça, tá, até porque o peixe tem um problema de não ser fresco, aqui pelo menos, e peixe fresco é diferente, muda muito o sabor quando você congela, quando você transporta, né. Eu tive esse choque quando morei em Goiânia. Porque lá não tem peixe? Não, porque lá não tem peixe fresco, ah, né? Tá. Porque não tem porto pesqueiro. Sim, sim, exato. Acontece? Continue. Não, mas é nesse ponto, né, o peixe ali. Esse é um caso que me impressionou, mas, pô, me impressionou comida tantas vezes, cara. Você falou, não vale barreado. Pô, é um exemplo agressivo do barreado, né? Sou apaixonado por barreado aqui. Pra mim, não existe comida que me surpreende mais do que peixe. Porque dependendo do peixe, se ele é de água doce ou de água salgada... Muda completamente. Ele já tem sabores, sim, diferentes. Sim. Na água doce, você tem peixes e peixes. Né? Você tem peixe que tem um sabor e tem um outro peixe que vive na mesma água que eu pesquei no mesmo lugar e o sabor dele é completamente diferente. Sim. E na água salgada é pior ainda, porque você tem os peixes de pele, né? Aquele peixe de couro, que tem um sabor específico, e tem os peixes de escama, que tem uma outra linha de sabores, e eu fico, puto, como assim? Mas não é tudo debaixo d'água? É, pois é. Ah, mas... E tem uma coisa que você vinha aqui no Nordeste, aqui em Aracaju pelo menos, que você vai morrer de comer, é a muqueca de arraia, meu amigo. De arraia? Muqueca de arraia. Arraia, olha aí. Muqueca de arraia. Curiosa, meu amigo, é outra história, é outra coisa. E de carteira, sabe aquelas asinhas, as asas da arraia? Sei, sei, sei. Aquilo ali são... Um monte de filamentos, assim, tipo espinhas. Sim. É, que compõem aquela asa ali. Quase não tem carne nas pontas da asa ali. Ali são um milhão de espinhos. Sim. Só que aquilo é feito de cartilagem. Então, quando você cozinha, fica aquele crocantinho molinho gostoso, sabe? Uhum. Nossa! É uma experiência única comer uma arraia bem feita aqui. Interessante. E você, tá? Isso eu nunca tinha ouvido falar, moqueca de arraia. É, até porque eu não sabia que arraia era algo que ainda era comido, assim, eu tô... Uhum. Bem que tem a questão do cação, né, que é um problema cação. Também. Cação é tubarão. É que não existe cação, né? É tubarão bebê. É, exato, e tubarão é uma carne tóxica pro ser humano. E a arraia é um parente muito próximo do tubarão, por isso que eu tô, tipo, achando esquisitíssimo. Mas tá lá, né? É que você encontra com facilidade. Você diz o que? Arraia ou cação? Ambos. Então, o cação aqui também encontra. E ainda assim eu acho zoado, mas, né, faz parte. Uma outra coisa que você consegue comer com certa facilidade, não sei hoje, mas ali no em Paulo Afonso é tradicional comer o peba, né? Sim, o tatu de fundo. Tatu. É, tatu sim. De... Ah, ali tem pessoas que criam ele lá. Sim, sim, exato. Tem pessoas que criam ele lá pra isso. Tem restaurantes especializados em servir tatu, parceiro. Uhum. E serve na própria casca do bicho. Nossa! Sim. Vai o casco dele pra mesa lá com uma farofa de tatu ali no meio. E é bom? Opa, é a melhor coisa. Cara, assim, eu não tenho... Eu sou tipo um porco, sabe? Assim, tirando meu tamanho e a gordura. Eu sou igual um porco. Eu como qualquer coisa. Tudo que tem coisas que eu prefiro não comer, né? Tem coisas que... Entendi. Tipo, eu tenho como escolher? Tenho. Então eu prefiro não comer. Não, cara, pronto, uma coisa que eu gosto muito. Sim. É fígado. Mas se tiver qualquer outra coisa, eu prefiro outra coisa. Certo. Entendi. Então assim... Eu sou mais ou menos assim com peixe, assim. É. Mais ou menos. Eu não, tem não peixe. Escolho e o que mais? Peixe. Tem amendoim, ok. Prefiro amendoim. Não gosto. Exato. Agora tem momentos específicos que eu falo, ok, eu vou ter que comer peixe. Esses tempos a gente foi para numa ilha aqui perto, a Ilha do Mel, que fica aqui bem perto de Curitiba. É... No litoral, não, no litoral não. Não, no meio da porra do rio. É, e a gente foi almoçar, e a gente foi almoçar literalmente na beira da praia. Sim. Eu vou fazer o quê? Vou comer um bife? Claro que não, né? Pois é. Daí eu comi um peixe, assim, o cara tava escrito no cardápio. Peixe. Aí, que peixe que é? O cara falou... O que tiver na... O que a gente ia pescar. O que a gente pescou. Exato. Tipo, é impressionante isso. Não isso tem é ótimo, isso. Isso é ótimo, cara. Porque, tipo, se eles tiverem que manter porquinho... Eu não sei se chama... Aí chama porquinho ou peroá? Ou não tem também esse peixe aí? Não sei. Não. Porquinho, não, né? Pelo menos eu não conheço. Tá, beleza. Tem um peixe chamado peroá ou porquinho, depende de onde você tá. Mas o Nordeste é peroá, aqui pro Sul é porquinho. E, tipo, como é que ele vai garantir que vai ter peroá o ano inteiro? Ele vai ter que pescar uma porrada e congelar. É muito mais honesto e falar, cara, eu vou te vender o peixe que eu consegui pescar essa semana. É o que tá tendo, né? E tava bom, tava muito bem bom, gostoso. Tava bem gostoso. Eu quero comer ele de novo, inclusive. Só que tem que ir naquela época. Essa questão de peixe, aqui no Nordeste, você vai encontrar muito em beira de praia, como você falou aí. Né? Que é, no cardápio tá lá, peixe frito. Que é um peixe inteiro, né? Talhado assim na lateral, com limão dentro. Que eles empanam na farinha, quer dizer, aquela empanação que eu chamo de empanação porca, né? O cara pega, só passa na farinha e taca dentro do óleo, e o bicho vem crocante pra mesa, né? Em cima de uma cama de salada, que a salada, no caso, é só a toalha do peixe. E ela é reaproveitada, inclusive. E você bebe com cerveja. Você come com cerveja, né? Você pega o acompanhamento da cerveja. Vem o peixinho até com os olhos estalados. É, não, vem tipo com tudo, barbatana, vem tudo. Você que se vire pra tirar, entende? É peixe, você tá comendo um bicho, olha aí, ó, ele tá olhando pra tu, agradeça a ele, reclama com ele. Sim, bom, exato. Gente, se fosse deixar, né, a gente se estenderia aqui pra mais uma gravação de 3 horas e meia, como eu já fiz aqui, né, que ninguém nunca vai ver a luz do dia, mas tá chegando o momento que eu quero perguntar a vocês aí, qual é o recado que vocês dariam pra o neófito nas artes culinárias aí? O que é que vocês querem falar como consideração final para nossos, para o meu único ouvinte, que talvez seja eu mesmo? Quer que eu comece? Pode começar. Tá bom. último recado e tal. Olha, cara, assimila, por favor, que comida é muito além de nutrição e uma necessidade. É o que faz a gente humano. É isso. Justo. Assimila esse ponto e segue em frente. Quer indicar algum projeto e os seus jabás? Eu devo ter alguém, o meu único ouvinte não deve conhecer vocês, talvez. Tá bom. Quer falar? Eu falo. Já falo. Eu vou indicar então nosso projeto, nosso La Sexta. Antes de indicar, vou também dar minha última palavra, pedindo pra gente sempre falar sobre comida, independente de onde for, seja aqui no Hiperfoco, seja em outros hiperfocos, mas comida é sempre algo que a gente precisa estar falando sobre, não deixar essa peteca cair. Seja sobre cozinhar mesmo, sobre técnicas chiquérrimas, sobre onde comer, ou também sobre o quanto a gente precisa enxergar que comida é... Escolher comida é privilégio, escolher o que comer é privilégio. Então, essas coisas a gente sempre tem que precisar estar em pauta. E é sobre basicamente tudo isso e mais um pouco nosso podcast, o La Siesta Podcast, que nasceu com o objetivo simples e prático de falar sobre comida e sobre comer. Porque esse foi o ponto principal que, na verdade, juntou eu e Matheus, que é comida. E a gente gosta de falar sobre isso, gosta de honrar e falar, ter gratidão nos lugares que a gente vai comer, independente seja os lugares que a gente paga, os lugares que a gente conhece e vai comer na casa do amigo. Então, tudo isso é importante. Importante falar sobre como sobreviver ao mercado, que as coisas estão caras e estão querendo te enganar. Lembrei disso quando você falou, Jota, do leite de coco. E o leite de coco é um dos últimos produtos no mercado que andam deixando a gente puto, porque a gente lê o rótulo do leite de coco e cada vez mais os ingredientes vão aumentando coco, naquela porra, né? Então, antigamente... E aroma artificial de leite de coco. Exato. Exato, então comida é sobre tudo isso, é sobre prestar atenção nisso desde a hora que você compra, desde da onde vem a sua comida, se a sua comida vem a 300 km de distância da sua casa, mas tem uma pessoa que vende e que planta a 50 km, por que a gente não pode escolher mais perto? Então, sobre tudo isso é o La Siesta, sobre comida e tudo que envolve comida, inclusive as questões afetivas, que também são bem importantes. Bom, antes de finalizar, eu já quero agradecer ao Matheus e a Thay, né, por como fanboy que sou, né, não escondo isso. Estou sempre, talvez essa semana eu já maratonei todo La Siesta de novo, porque eu escuto em torno de 10 a 12 horas de podcast por dia. Olha aí. É porque eu não ouço música, então eu não consigo trabalhar sem o meu fone de ouvido. Então eu tô sempre ouvindo podcast, então virou meu ruído branco. Certo. Entendi. E você sabe, hiperfoco. Sim. Quero já agradecer vocês por terem aceitado, por estar aqui, né? Já quero deixar franqueada o convite para uma nova oportunidade para a gente falar de outras coisas e talvez de comida de novo, tanto faz. Só chamar, cara. Perfeito. E para vocês, meu ouvinte que chegou até aqui, eu quero agradecer vocês também e quero deixar uma frase, né? Viva bem, se alimente e descubra todo dia novos sabores. Permita-se viver e comer bem, pois a vida é muito curta para você não comer o que e quem você ama. Eu amei. É isso, perfeito. Boa. Perfeito. A gente fica por aqui e você entra em foco.